Bem-vindos ao podcast do Jaspion. Bom, a gente começou já com esse vídeo maravilhoso do Jaspion. Dançando Rastapé, né, cara? Pô, é maravilhoso, cara. O cara mandou um vídeo, cara. O mundo pegando fogo e o Jaspion no forró. Cara, esse vídeo é maravilhoso, cara. Estamos aqui, então, hoje. Que dia que é hoje, gente? Quinta-feira à noite. Temos aí o Change pra ver o Jaspion. Opa, tamo aí, né, cara? Na nossa regularidade aí, né? Ah, tamo bem. Tamo tranquilo. É. Horário bom, pô. Horário nobre. E Nerd Reverso também pra ver o 14º episódio de Jaspion. Caraca, episódio tá bom, décimo, hein? Já adianta, hein? Bom, bom. Louco, bom, louco. Bom? Eu não sei, vamos ver, bom. Né? Vamos ver. Vamos assim, ver. Bom pra ser comentado, né? Ah, sem dúvida. Então quer dizer que é uma merda. Pera aí. É o episódio... Bom, diga. Eu tô, já puxei aqui meu caderninho pra ir anotando... pra depois fazer o um recap aí. Que se o Nerd Reverso falou bem. Que é bom, então porque deve ter muita coisa aí pra... Exato. Pra comentar. Cara, o recap do meio do episódio vai ser loucaço, assim. Exato. Tá bom. Esse quadro do recap é um sucesso, inclusive, no podcast. já preparando aqui. Já queria mandar um abraço aqui pra galera que veio: Rodrigo Lourenço, Raunel, Igor Mairink, Antônio Cássio, Igor Torres. A galera veio em peso pra ver o Jaspion, gente. Fazia tempo, o pessoal tava com saudades, diria eu. O pessoal curtiu, inclusive, o Dailies do Forró. Cara, esse vídeo aí. Vocês perceberam a armadura do Jaspion nesse vídeo, gente? Vamos ficar de sacanagem. Como que o cara adquiriu aquele, cara? Porra, armadura. Olha, já tem até uma pergunta boa aqui do Gustavo Freitas. Vai. Qual dos quadridemos vocês mais gostam? Ah. Cara, eu gosto muito da mina que tem o aquário na cabeça, cara. Sim, eu ia falar uma coisa, cara. Ela é tipo, pessoal que lê gibi da Marvel, ela é tipo um mistério, que tem aquele aquário na cabeça. É isso, sim. Agora ele tem que andar com aquela bola gigante na cabeça, é incrível, cara. Não, porque tem duas coisas. Além do aquário na cabeça, ela tem a cara de estar puta sempre. Putaça, sempre. Toda hora. Claro, né, cara? Porque ela tem que estar... Sim. Difícil de equilibrar esse capacete, verdade. Assim. Por isso que ela fica frustrada, né? Porque você vê, não é igual um capacete de motociclista, assim, que você prende no queixo, assim, né? Não, cara. Tipo, não, se ela fizer um... Na cabeça. Se ela virar 5 graus, assim, na cabeça, cai, né? Então... É verdade. Por isso que ela tá sempre puta e sempre muito reta, né? Muito... Ai, cara. Então é isso, nós vamos no episódio 14. O perigo na Lagoa dos Noivos. Olha esse título, cara. Olha esse título. Uma coisa que eu esqueci de pesquisar quando eu vi o episódio. É se existe mesmo essa Lagoa dos Noivos, cara. Pergunta, cara. Quem manjar aí de Japão, cultura japonesa e tal... Uhum. Diz aí se essa porra existe, essa bosta de Lagoa dos Noivos. Que não é possível. Essa porra é um ponto turístico, cara. Vocês vão ver no episódio, que é incrível, incrível. Tipo, é um negócio muito absurdo pra não ser verdade. Tem um vídeo aqui, ó. A Ilha dos Marinheiros e a Lagoa das Noivas. Olha aí. Talvez, hein? O Jasper fazendo propaganda de tudo, né, cara? Era tipo mega merchan. Teve o merchan lá do evento, agora merchan dessa Lagoa das Noivas. Não, tem o puta merchan do hotel, cara. O hotel parece que... Sem spoiler aí, eu não vi, porra. Pô, foi mal. Falando em... O Rafael Demaceiro perguntou, essa live é ao vivo? É ao vivaço, cara. Aqui a gente... A live é uma live ao vivo. E a merda falou. Não tem nem edição, gente. Então é isso. É, vou fazer um serviço aqui rapidez, só pra dar aqueles redes sociais pro pessoal que pega no feed depois. E seguimos em frente. Bom, a gente tem o blogspot.com.br. Olha a história. Podcast do jasper.blogspot.com.br. Que é onde você tem um feed, se você não tem, né, a oportunidade de ver ao vivo aqui no YouTube, e caso a tua aí derrube depois o vídeo, o áudio está no feed. Então, pra você pegar o feed, se liga lá no blog ou pelo Spotify também. Spotify, onde você pode encontrar o podcast do Jaspion também, pra você poder escutar. Aqui no youtube.com/podcastdojaspion, se inscreve aí, faz as loucas, comenta, etc. É, e tem nossos Twitters pessoais, que é onde a gente avisa quando vai ter. Até que a gente avisou com antecedência, a gente avisou de manhã lá que o JP colocando. É verdade, hein? Foi. Apesar do aviso, o aviso do JP foi, ó, pode ser que tenha. Pois é, a gente não tem periodicidade, não tem. E a gente também não tem garantia de que vai acontecer. É, então, é assim, quando dá, a gente avisa, sabe? Exatamente. É isso. Exatamente. Então, fiquem ligados aí, que é a plataforma onde a gente avisa. Eu tentei colocar na live aqui um horário, que aí eu sei que quando você coloca um horário na live, ele meio que avisa no feed do YouTube quem tiver inscrito, por exemplo. Então aí, já ajuda com um pouco de antecedência. Certo? Parece que o Jasper voltou pra Tokusatsu TV. Olha só. Eu vendo que os episódios estão disponíveis lá, de, alguns ali eu vi. Então, não sei, gente. Então, quiser ver Jaspion e outras séries maravilhosas, Tokusatsu TV é a letra, né, cara? É uma boa, boa fazer. Então, é o oficial, né? É o oficial, exatamente. Lá é oficial mesmo. Claro. E direitinho, tudo localizado. Aqui também, pô. Ai, caceta. É o Igor Mairin que falou aqui que as nossas lives são divulgadas na Bíblia da Via Láctea. É verdade. Junto com o profeta e cientista. Profeta e cientista. Edim, cara. Caraca, muita coisa, né, velho? Então é isso, turma. Vocês estão com o episódio no talo, hein? Tá na mão. É, no gatilho aqui, hein? Muito bem. Em então, alta resolução, ó. Hein? Aí sim. O Perigo na Lagoa dos Noivos. Então bora lá ver o episódio 14. Vamos lá, então. Pera aí. Deixa eu tirar a música. Se prepara aí, turma. Cadê o volume, gente? É muita coisa. Aqui. Bora lá, então? Vamos lá. 1, 2, 3 e bora. Abertura, né, gente? Clássico. É. Sato Company. O Bruno falando muita coisa que parece que tá na mesa de som, né? Do estúdio. Assim. É, exato. Pô, quase isso, cara. É. Sabe o que eu percebi, assim? Outro dia eu fui assistir um vídeo antigo nosso. Cara, e a abertura do Jaspion tem mais de um minuto, cara. É muito grande, cara. É, por isso que é um clássico. Sente a bom. Exato. É. Porque a Manchete deixava essa abertura? Eu não me lembro. Porque deixava, né? É que depois eles começaram a usar a música em português também. Eu não sei se eles faziam uma edição diferenciada. Acho que a Manchete chegou uma época também que, puta, acabava um programa, já entrava o outro sem abertura, se bobear. Porque eu me lembro que... É aquela coisa, né? Como era o sucesso de audiência, a Manchete não só deixava, como a Manchete subia o volume da abertura. É, possível. Que é pra, se tipo, cara, quarto, se o vizinho começar a ver, você já vê... Oi, tá começando já, vou ligar também. É tipo, o clássico, né? Preste atenção, seu filho da mãe, né? Escuta aí, porra. Mas eu me lembro que, cara, que eu gostava muito da Manchete... E acho que do SBT também, que eles deixavam a abertura dos desenhos animados e tal, mas a Globo cortava, cara. A Globo cortava, ridículo. O povo não é bobo, né? Teve muita abertura de coisa passada na Globo que só fui conhecer com internet depois. Sim. Exato. Vamos lá. Lá vai. E vamos pro episódio. Começou com... Cara, já começou uma loucura, cara. Duas mulheres esquiando. Tá. Não, e você viu quem são as mulheres esquiando? São as vilãs, né? São as capangas do Magari, sim. Exato. Tá bom. É tipo, que parada mais aleatória. Cara, é música de casamento, é isso? É, ué. Cara, o topo de uma igreja agora. Sim. Barco. Sim. Caraca, tá muito aleatório, cara. É um casamento tipo de igreja católica. Exatamente. Com barco no meio do laguinho do Japão, agora, maravilhoso. Peraí, calma, que tá acontecendo muita coisa, cara, calma. Tá muita coisa acontecendo, sim. É maravilhoso. Ok. Esse cara todo empolgado. Papai, capricha na foto. Esse cara é ótimo, cara. É o Zacarias. Ah, um sorrisinho. Que moleque babaca, viu? Um fotógrafo. Dando ordem pro fotógrafo. Essa foto das costas, velho. É, né? A foto do... Caralho, estão dando um montinho. Que brilho. Ah, não. Pausa, pelo amor de Deus. Pausa. Ai, caralho, peraí. O cabelo é muito louco, cara. Caraca, não. Calma aí, vamos lá. Tá rolando casamento, aí o pai chegou na aliança, não sei o que. Antes do casamento, você abre o episódio... Ah, não, isso eu vou comentar depois, né, no recap aí. As duas gurias lá, as capangas do Magari, em traje civil, por algum motivo, não, pra nada. Cara, e aí do nada eles fazem um montinho dos noivos, arrancam, cara, deixam... Cara, um montinho dos noivos foi bizarro, cara. Não, e deixa a noiva com o maior lingerie sexy que ela iria usar na noite de núpcias, provavelmente. Ela foi preparada, exato. Tipo, Nossa, e você viu a barrigada que a mulher deu na água, sim, cara? Sim. Maravilhosa. Triste. Deve ter doído pra caralho, assim, né? Meu Deus do céu, velho. Ah, o Igor Torres Ribeiro tá falando assim, pô, o cara ainda botou o anel da noiva em cima da luva. Olha a luzinha, sim. Os costumes, né, gente? Cara, eu não tô acreditando, cara. Sim, genial. E esse casamento católico, cara. Né, cara? Cara, inteira, cara. E não tem 20 segundos de episódio. Olha quanta coisa já aconteceu, cara. Sim. Que loucura. Falei, cara, esse episódio é loucura, cara. Esse episódio é demais. Exato. Eu tô no minuto 2:30, inclusive, que a galera aplaudindo os noivos que foram arremessados. Caraca, puta casamento merda, velho. Eu gosto do Zacarias, o fotógrafo. Ele é bom, ele é bom. Ele tem um papel grande aí no episódio. Que babaca o moleque, né, cara? O moleque tipo, deve ter um filho dele, né? Acho que é o filho, ele falou papai, né? Tipo, o cara vai tirar foto do papai? Pô, tira a foto direito aí. Caraca! Feedback, instant feedback, né? Cara, cala a boca aí, moleque. Porra, deixa eu fazer meu trabalho aqui. Exato, eu que dou seu cereal, vagabundo. Fica quieto aí, pô. Caraca, é muita coisa, cara. Calma, respira. E só tá começando. Só tá começando. Bora, então, eu tô no 2:30. Tá bom, vai. 1, 2, 3 e... Peraí. 1, 2, 3 e vai. Porra, peraí. Muito bem. Deu ruim aqui, deu ruim. Os eles estão felizão, dando tchau. Não, é costume. Olha isso, que loucura, cara. Pera aí, o que aconteceu? Ah, um monstro, né? Trovão. Deixa eu ver. É Satan Ghost. Cara, não é um monstro, é um Satan Ghost, cara. Tá ligado que nessa altura o Satan Ghost tinha que estar ajoelhado, né? Porque a perna dele tá meio cortada, assim. Sim. Aí vai sair um monstro, obviamente. Caraca! Tipo uma miniatura do monstro, viu? Sim. O moleque vai lá e tira foto. É, o moleque é sagaz, pô. O moleque é... na Lagoa dos Noivos. Lá vem. O perigo na Lagoa dos Noivos, tá bom. É. Tipo, o que é isso? É a base do Magari, pô. Esses caras são muito engraçados, cara. O monstro Maresauro despertou. A cidade está em pânico. Mas é mais? É ótimo. Ah, não, peraí, pausa. Não, peraí, pausa. Onde tá os dois capangas e o Magaren? Sim. Pausa. O maluco que tem o da direita. Tá vendo que desenharam músculos no abdômen dele? ele tem six-pack pintado, sim. Mas, tipo, não foi uma sombra igual fizeram no... Caraca, eu tô chocado com isso, que cara. Incrível. Não foi tipo o que fizeram no 300 de Esparta, no filme, né? Que usaram sombra. Chegou o cara com a caneta ali que desenhou uma cruz. Pô, e o outro do lado ali, não fizeram do outro cara, que sacanagem, velho. Cara, eu tô muito chocado, cara. Tipo, como alguém deixou passar isso, cara? Esse aí, teoricamente, era pra ser o cara sarado, né? Mas o cara não tava aquela coisa de acabar de fazer exercício, né? Então, exato. Ele tava relaxado lá, tipo, olha, vamos pintar isso aí, porque você não tá aparecendo tanquinho suficiente. Muita bancada. Cara, eu só sei que vou fazer isso hoje em casa, com a minha esposa. Cheguei! Olha o six pack. Nesse caso, é um quadripack, é um sei lá, porque pack, só tem, né, quatro, cara, ali, né? É por causa do cinto que tá no meio do umbigo dele, né? Cara, eu não tô acreditando nisso, cara. É muito ruim, pelo amor de Deus. Cara, mas em defesa do seriado, você tem que pensar que quando isso passava, a qualidade da imagem era horrível. É verdade. Mas, cara, olha, e você tá vendo ainda nesse cara nesse mesmo cara que a gente tá falando, tá vendo que o olho de vidro dele é muito em cima de onde o olho de verdade dele tá? Ele não tá vendo nada, na verdade, ali não tá vendo nada, cara, contra o olho. Tá vendo porra nenhuma, cara. Ai, caraca, enfim, foi mal aqui. Caraca, quando bati o olho agora, tinha que falar, que é muito ruim. Muito bom. Eu tô no 3:48. Peraí. Ai! Não, e você viu esse cara da esquerda falando? Em vez de ele falar, será que o Jaspion veio? Ele falou, será que o Jaspion? Ele falou meu Jaspion. Tipo, liga já. O sotaque espacial dele, né? Jaspion. E a maneira que nessa fantasia do cara da esquerda tem um tubo que liga do meio e não vai pra lugar nenhum, né? Do peito pras costas, né? Tipo, que porra é essa, velho? O que que ele liga, né? Ai, caraca, cara, ele, tipo, 40 segundos de episódio, tá foda. É pra parecer tecnológico, né? Tubo, mete um tubo aí no meio. Exatamente. Bora lá, então. Vai. 3:48. Vai, 1, 2, 3, vamos. Pense, não faltará. Eu vou matá-lo. Os caras estão na logo construirei um túmulo para Jaspion. Provoque um terremoto. E as gurias estavam lá no esqui aquático, né? Assim, provoque um terremoto. É, os caras, mano. É simples assim. Olha lá. Tipo, provoca o terremoto. A ciência desse episódio é especialmente tosca, assim, é impressionante. Procura do pássaro dourado. O Jasper sempre no contrafluxo, já percebeu? Mas encontrar o seu paradeiro não era fácil. Pausa. Ai, meu Deus, deixa eu pausa aí. O narrador fala, o Jaspion rondava a cidade em busca do pássaro dourado. Tipo, ele fica passeando de carro pela cidade. É, de repente, procurando. Encontra, né? É tipo, não faz o menor sentido, cara. Como se procura um pássaro? Cara, você começa a olhar pro céu, velho. Um pássaro dourado. Você anda de carro pela cidade, vai que você cruza com ele, né? Sei lá. Tem que começar por algum lugar, né, cara? É, mano. Não, e ele tá perguntando pros marinheiros, tipo, o que chega na galera e pergunta, você já viu um pássaro dourado? Caraca. Não, você era um maluco, você viu? Velho. Você viu que é maneiro que ele tá fazendo um tamanho com a mão, assim, sendo que ele nunca viu o pássaro dourado? É. Tipo, ele está assumindo que é desse tamanho, mas poderia ser um monstro gigante o pássaro dourado. Exato, sim. O Igor Meirinho, que o Jasper conversando com o Popeye. É o Popeye do Robin Williams, né, cara? Era meio assim, né? Do filme, né? Eu tô no 4:22. Beleza. Peraí. 4:22. Pronto. Ai, meu Deus do céu. É, bora lá então. 1, 2, 3, bora. Jaspion, olha que gracinhas. Porra, caraca, do nada ela apareceu com os gatinhos. Eu fiquei com pena. A Anri, ela é a androide maluca dos gatos, não tem a velha dos gatos? Apareceu um bicho fantasma na lagoa, um animal gigante. Apareceu um bicho fantasma aí? Vamos pra lá. Não, aí você pensa, né? Ah, não, essa caixa de gato, né? Vai ter alguma finalidade na história. Espera sentado, que não tem. Ela nem tá mais. Ah, não, ainda tá com a gata. Não, tá. Aí, esses gatos vão aparecer o episódio todo, mas assim. Não, peraí, dá uma pausa. Dá uma pausa. Essa turma, pelo amor de Deus. É. Tipo, o moleque tirou a foto do monstro. Aí a foto do monstro foi pra uma revista. O Jasper foi lá. E tá essa galera aí. Pelo que eu entendi agora, eles estão doidos pra ver o monstro, como se o monstro fosse uma novidade. Bom. Sendo que todo dia tem um monstro gigante por causa do Jasper ali. É verdade. O Jasper amarrou uma árvore gigante, um monstro árvore gigante numa montanha por horas. Sim, sim. Ficou lá um tempo. Não deveria ser surpresa pra essa galera aí. Não deveria mais ser, será que tem um monstro? Eu deveria ser, porra, outro também, né? Que exatamente, merda. Né, cara? Cara, e você viu que tem um padrão aí, né? Tipo, que num dos episódios passados, a Henri achou um cachorrinho, agora ela achou um gatinho e tal. Acho que eles estão meio que, tipo, tentando... Estão humanizando o Android. É, ou então, tipo, galera, faltou 6 segundos aí pra fechar o episódio. Bota uma cena da Henri achando um gato aí, vai. Cara, essa caixa de gato é completamente inútil, assim, impressionante. Cara, não vai ter nenhuma... Nada, porque o cachorro... O cachorro também não teve, né? O cachorro foi arrastado tristemente pelas cenas, então, inclusive, sofreu. Exato. Pobre cachorro. É, ou então só corrobora pra aquela nossa teoria de que o Jaspion era escrito enquanto era filmado, assim, né? Olha, tem uma questão também. Eles estavam procurando o pássaro dourado, ela encontrou o gato, então... Encontrou o gato, é verdade. Ela tá procurando o bicho, achou o bicho e resgatou o bicho. Uma hora certa, né? Será que cada episódio eles vão achar um animalzinho? E é muito bom, que eu não sei nem o que é pior, se tivesse só mostrado aquela caixa de gato jogado fora, ou se eles vão correr lá pro outro lado pra investigar os monstros, e Henri continua com a caixa de gato. Tipo, ok, tem continuidade, mas não tem finalidade nisso. Exatamente. Cara. Continuista, tipo, tá ótimo. Você devia estar ajudando o Jasper na investigação, tá carregando a caixa de gato, cara. Exato. É mesmo, né? Tipo, e aí, achou o pássaro dourado? Não, mas achei esses gatos. Porra, é. Rio, né, cara? Android, né, cara? Não programou direitinho. É, enfim. Eu tô... Deu bug. É, 4:57. Beleza. Tô aqui também. Os caras, os jovens da época. Jovens. Vai. 1, 2, 3 e vai. Tá todo mundo esperando o monstro. Ah, obviamente a criança sofrendo bullying. Sempre de tem. De novo, né? Sempre tem, cara. Isso é verdade, não é de mentira. Sempre tem. Que verdade, mentira! Esse dublador! Ah, não, para. 45 anos. Não, cara. Não dá. Pelo amor de Deus. Faz uma ponta aí, cara. É maravilhoso, cara. Olha. Você viu a voz do cara? Chama o cara. Chama aquele cara ali de 62 anos pra chamar. Aí chega o cara. Aí fala, você tem que fazer. Você tem que fazer uma voz de criança. De 60 anos. Exato, pra fazer o moleque. Assim. Não é possível, velho. Não, você viu a voz dele, cara? E, tipo, e o cara nem está se esforçando pra fazer não. Voz de criança, cara. Não, ele simplesmente foda-se, né? Ai, vamos cara. Botar aí qualquer voz, assim. Exato. Caraca, eu tô muito chocado com essa voz, cara. eu vou voltar um pouquinho, que a turma quer ouvir a voz dos caras. Vou voltar pro 506, que é quando começa a tretinha. Peraí. É, mas vamos ficar quieto pra galera. 506, exato. Tá bom, quieto agora, hein? Vamos lá. Um, dois, três e vai. Mentiroso! Aquilo é verdade, não é de mentira! Que verdade! Mentira! Escuta aqui, aquele lago tem 15 metros de profundidade. Não cabe um bicho daquele tamanho. É isso aí! Mentiroso! Não dá, cara! Ei, vocês! Parem com isso! Ai, caralho, cara. Tipo, o guri fala mais grosso que o Jaspion, cara. Foi você que tirou essa foto? Exato, velho, é bizarro. O moleque caralho. Foi noite, velho. Onde não, foi? Não, peraí, dá uma pausa. Pausei. Do nada, o sim. Jaspion pega um moleque aleatório, bota ele num barco e vai embora, cara. Pô, do nada ele pega um barco, velho. Da onde ele pegou esse barco, cara? Que isso, velho? Isso é sequestro, bicho. Exato. O Jaspion sequestrou o bicho, assim. Ele sequestrou a criança, cara. É tipo, ah, você sabe onde tá o monstro? Vem aqui pra lancha comigo. Não! Não! Errado já. É, caraca, muito isso. Menino, você quer andar na lancha para procurarmos monstros? É tipo, isso é sequestro, cara. Mas não é o primeiro sequestro do Jasper também, porque o Jasper já tem precedente já, né? O Jasper já sequestrou crianças antes, sim, verdade. Ele não tem muito... Caraca, cara, esse episódio tá bom demais. Meu Deus do céu. Eu tô no 5:34, cena da lancha. Peraí. Meu Deus do céu, velho. Tá bom, vai. Um, dois, três e vamos. Aí ele faz umas manobras na lancha que, porra. Foda-se. Olha isso, cara. Ó o bondinho. Peraí, pausa. Não, cortes insanos, cara. Você tem que se acostumar. Caraca, em um segundo eles estavam na lancha, tipo, o Jaspion apontou, achei que ele fosse achar alguma coisa. Aí eles estão no bondinho, cara. É, não, os caras não estão nem aí, velho. O bagulho é... É meio sequestro de menor, meio propaganda turística, né? Exato. Do lugar. Não, mas caraca, é engraçado que eles gravaram num dia super feio, dia no meio nublado, sabe? Não pegou o dia bom, assim. Cara, eu tô falando, cara, os episódios de Jaspion eram gravados... escritos na hora, assim. Tipo, cara, não, o que o Jaspion vai fazer? O cara olhou pro lado, pô, tem aquela barco ali, vamos lá. Não, totalmente, o cara vai na locação, tá ligado? O que a gente vai usar? Não, ali, tem um bondinho ali, galera, vambora. Eu acho que rolou um acordo lá com um hotel que queria mostrar as coisas turísticas ali da área e falou, o que tem de coisa turística na área? Ah, tem aqui o barco, tem a lancha, tem o bondinho que é legal também, tem o barco dos noivos. Uhum. E tipo, foi listando e eles tendo que encaixar o roteiro nisso. Se vira aí, Jaspion. Exatamente. Visita todos os pontos turísticos, vai lá. Cara, a parte. Vocês vão ver, a parte do hotel é completamente desnecessária. Sério, é muito propaganda turística, cara. Não, e os gatos então, já foram embora, né? Já desencanou os gatos lá. É o Jaspion fazendo o vídeo do hotel Jequiti, assim. Uhum. Ah, não, não tem mais o gato, né? O gato sumiu. Desencanou, deixou. Sei lá o que aconteceu com o gato. Os gatos voltam, os gatos voltam. Que? Então, o gato volta. Pô, como assim? Mas enfim. 5:45 eu tô. 5:45 também, vai. Um, dois, três e vamos. Não tô vendo nada. Não tô vendo nada. Será que esse monstro apareceu mesmo? Eu não tô mentindo. Eu vi de verdade, eu juro. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Agora eles vão pra uma outra locação, só falta. Ah, não. Eu adoro câmera reversa, cara. Câmera reversa? É muito bom. Pô, os caras estão filmando dentro do bondinho. É, eu tô meio chocado com isso aí também, cara. Que porra é essa, cara? Uma criança lá dentro, já estão pulando dentro do bondinho. Meu Deus, cara, o rendimento do bondinho, imagina isso. Cara, não, para, não! Cara, esse pra mim é o melhor frame do episódio. Que é o Satangões metendo a cara na frestinha do bonde, cara. Isso é muito maravilhoso. É o Satangões fazendo Here's Johnny. Cara. Caraca, peraí, eu não tô acreditando que tá rolando isso, cara. É, tipo, e é maneiro que. Exatamente. Cara, e é maneiro que é como se o Jaspion tivesse se surpreendido. Uhum. É no 118, não, é o frame tá, exato. Tá aqui, tamo lá. Cara, maravilhoso, cara. É como se eu, de repente, olhasse, caralho, tem um monstro de, sei lá, 3 km de altura aqui, e eu não vi ele, cara. Não, e é bizarro que esse monstro botou a carinha ali, mano, que loucura. Botou uma carinha ali, é maravilhoso, cara. Cara, e é maneiro, assim, porque o tá o tempo todo o Magaren tentando matar o Jashon, né? Se o Satan Goiz, ao invés dele ficar agachadinho e olhar entre a fresta, uhum. Exato, um dia, se tivesse dado um tapa ali, acabou. A sério. Não, agora que eu tô aí, manda aquele teu raio do olho aí dentro do mundinho. Exato, todo mundo... Cara, é. Cara, eu tô chocado com isso, cara. Tipo, não, é maravilhoso, cara. E voltando na luta do bondinho, que perigo da porra essa luta do bondinho, gente. Pelo amor de Deus. Sim. Não, mas eu entendi que, tipo assim, o bondinho tava meio que fixado e é só a câmera balançando. Mas assim, ele tava no ar, não tava no ar? Eu não sei se ele tava no ar, não, cara. Acho que ele só fingiu que tava no ar pelo ângulo, entendeu? Eu vi ali no fundo umas árvores e eu achei meio alto, viu? Eu achei alto também, cara. Eu acho que eles estavam no ar, sim, cara. Eu acho que eles estavam no ar, tio. Eu não duvido de nada. Eu também não duvido de nada. Depois de pendurarem nesse outro episódio, a criancinha pequena, eu não duvido mais nada mesmo. Cara, os caras são muito doidos, cara. Não. Vamos pelo fazer uma lutinha no bonde, caraca, velho. Qualquer balançadinha no bonde eu já fico cagado, imagina os caras lutando no bonde. Esse frame do Satan Goiz olhando pela festinha é um dos grandes frames da série pra mim. Isso é maravilhoso. Cara, isso é tudo é tão errado e tão legal, sabe? Exatamente. Não, imagina um roteirista pensando, gente, se a gente botar o rosto do Satan Goiz na frestinha do bondinho, que top. Ele tá olhando pro Jaspion ali, cara. Não, aí já largaram de mão, cara. Botaram qualquer um. Já largaram de mão. Já largaram de mão e estamos no episódio 14, né? Imagina lá pro episódio de 40. Uhum. Aqui, ó. Você falou pro Satan Goiz mandar um raio no bondinho, o Raonel falando aqui. Raonel que falou? É que era o Igor Mairin que falou que se ele mandasse um raio, ia transformar o bondinho num monstro, né? Capaz de ter um episódio desse, bobeado. Né? O Michael Michel Goulart aqui tá falando que rolaram um D20 pro encontro aleatório, caiu um, né? Então, Satan... Ou eles foram jogar... É aquela parada, né? Que você foi mexer no arbusto e tinha um dragão vermelho nele, né? Ou então, rola aí o teste de percepção, deu falha crítica, né? E não viu o monstro de 3 km de altura chegando, né? Exatamente, cara. Bom, e a partir de agora, a série fica meio louca, eu inclusive não entendi muito bem, vou precisar da ajuda assim da galera. Como assim começa a ficar louca? Pois é, eu não sei, cara, você vai ver que doideira. Vamos lá, então. Vai. Tô no 6 e 18, famigerado frame. Tá bom, vai lá. Graças a Deus, frame. 1, 2, 3 e vai. Vamos ver. Morreram? Então, olha lá! O que aconteceu? Onde é que eles estão? Ué? O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Eles caíram? Foi teletransportado? É tipo. Rolou um transporte maluco qualquer aí. Aí o Satan Goiz apareceu, teletransportou o bondinho inteiro pra um. Uma caverna. Tá. Tá bom. Pra ter a luta de frente do bondinho na caverna. É, pra ter a luta do Jaspion sem estar vestido de Jaspion, né? E eu gostei com a entrada aí do Squadre Demos, né? Que não são mais os soldados Hidden, então são os caras que dão mais dificuldade pro Jaspion. É, dá pra fazer umas lutinhas mais elaboradas, né? Uhum. Sim, sim. Ó! As lutas são muito boas, né? Com esses caras aí. Caraca, tu tacando fogo na criança! Squadre Demos. Aí eles entraram. Aí eles entram no bonde, aí eles fecham a porta, cara. Não. Se eu fechar a porta, eu vou me proteger. E saíram da casa. Então, é isso que eu não entendi. Foi nada, cara. Eu não entendi nada disso aí, pai. Sim. Caraca, o que tá acontecendo, cara? Cara, eu não tô. Não faz sentido nesse episódio. Caraca, tá muito doido, cara. Explodiu o bondinho, cara. Bondinho, olha o prejuízo. Esses quadros de demos, eles são muito aleatórios, cara. São. Aí eles são o caos do roteiro. E é muito bom que eles têm qualquer poder naquele dia, assim. Exato. É. Cara, não, peraí, peraí, dá uma pausa, dá uma pausa, dá uma pausa quando, com o rosto do Satan Goose, assim. Sim, é maravilhoso. Atrás da montanha, cara. É completamente fora de escala. Completamente fora de escala. E sabe que o Satan Goose aparecia aí? Sabe quando você derruba alguma coisa embaixo da sua cama que você tem que agachar e tem que ficar olhando assim, sacou? Imagina, pro Satan Goose estar assim, ele teria que estar nessa posição, cara. Exato, cara. Ele tá totalmente deitado, tá ligado? Na terra, vendo as formiguinhas soltarem. É, daqui a pouco ele vai pegar uma vassoura pra tirar o controle remoto do meio da cama, sabe? E aí, se você for pensar, a escala que ele tá aí, cara, e aquela claro. Escala do bondinho, esse aí é tipo 200 vezes maior que aquele não. Do bondinho. É, cara, essa escala tá muito bizarra mesmo, cara. Como assim, velho? É, não é duas vezes, são 200 vezes, realmente. Não, assim. É outra escala, assim, tipo, é absurdo. Caraca, cara. Os caras estão tudo louco. É muito ruim. Não, porque se você for pensar só, vê do Jasper e da Henri pra guria de vermelho lá atrás, né? Aham. Uhum. Sim, sim, sim. É... Se você for botar isso mais pra trás ainda pra montanha e subir a montanha, cara, o bondinho seria uma daquelas elevanças ali da montanha, sabe? Uma daquelas... Muito menor até. Ele, cara, o Jasper estaria menor do que uma formiga, assim. Exato. Então, assim, cara, o Sangô está tipo 200 vezes maior. É muito óbvio, assim, né? É claramente, tipo assim, ele sabe que tá fora de escala e foda-se, vai ser gigante que a gente quer mostrar o olhão frame... dele. Não, mas é aquilo, foda-se porque o frame ficou maneiro. Exato. É, tipo, cara... Tipo, aquele, o azul ali da bolinha do meio do Satan Ghost virou uma lua, assim, foda-se, tá cara, maneiro. Eu queria muito ver realmente um roteiro só do Jasper, sabe aquele roteiro, assim? Sabe saber as anotações que os caras fazem, cara, né? Devia ser lindo, tinha, cara. Tá falando, cara, fazia tudo na hora, assim, filho. Vambora, aí, vamos pra pedreira. Olha, agora, todo mundo aí na Kombi, vambora, ei! Exato, né, cara, que genial. Ai, fiquei imaginando todo mundo fantasiado, apertado numa Kombi, indo pra pedreira. Sim. Ai, cara. Queria muito fazer parte dessa turma. Ah, surreal. Enfim, tá. Nossa, tá foda. Tem 7 minutos de episódio. Sim, não, esse episódio é demais, cara. Eu tô no minuto 803, no famoso Satangoso gigantesco. Ai, tá bom, manda ver aí. 1, 2, 3 e vai. Isso é uma miragem? Uma miragem? Uma miragem. Por que a visão tava de cima, né? Né? Não faz nada sentido. Cara, tem um moleque ali no meio dessas explosões gigantes, cara. Não, eu tava pensando sobre isso. Essas explosões são muito grandes, cara. Maldito. Que impressionante. O Pagari deu no cara. Cara, esse momento é maravilhoso. Que aquele maluco com aquela cabeça engraçada que a gente sempre sacaneia, o Magari falou, dito Jasper, dá uma porrada nele, cara. Exato. Por favor. Peraí, esse cara não era fotógrafo, ele é o dono do hotel, é isso? Ele é o fotógrafo e o dono do hotel. Ele é dono? Não, com certeza. O senhor salvou a vida do meu filho. Sei lá, falou, bem-vindos ao meu hotel. E o que eles foram fazer no hotel, gente? Esse tipo de terremoto é muito frequente depois daquele propaganda. Olha o gato lá de novo. É muito difícil. Ah, o gato voltou agora. Puxa, mas que lindo! Oh, é mesmo? Olha ele! Caraca, olha esse Jasper, cara! Que gracinha! Que? Espera aí! São os vilões de novo? São, não são? São? Ai. São? Nossa, cara, meu Deus do céu! Fazer uma inspeção. Cara, eu estou no quarto post-it de anotações aqui, só pra eu sentir noção. Jasper! Porra, a nave do Jasper é linda, cara. Veja essas ondas! Sim. Parece que há uma colisão. Há um abismo enorme provocado pelo tectonismo. Essa região comporta uma energia extremamente alta. Do nada, velho. Mó ciência, velho. As placas se colidem. O monstro se localiza no fundo do lago. É o tal bicho ali. Analise é o tal melhor bicho. Esse monstro. Esses dinossauros aí são aquelas figurinhas do álbum de dinossauro de chocolate. Sim, surpresa, sim, lembra? Surpresa lá. Nossa, cara, olha isso, cara. Quando o dinossauro não tinha pena. Hoje em dia, gente. Calma. É ele. Ela... Dá uma pausa, Mário, aí, por favor. Vocês estão aonde? Tô no Maresauro aqui. Acabou de aparecer o raio-x dele. É, a blueprint aí dele. Blueprint, exato. 10-2. Então talvez eu já tenha me adiantado aqui a vocês. Que a Henri fala que o dinossauro existia há 2 bilhões de anos. Ela vai falar agora. Peraí. Qual era o outro dinossauro? Tava quantos bilhões de anos? Era o Pirossauro, não era o Pirossauro também? O Pirossauro tava quantos... era 10 bilhões, né? Era, não, acho que era 10 bilhões, assim. 10 bilhões de anos, sei lá. Nossa, não, assim, cara. Você pensava, sei lá, dinossauros mesmo tinham, sei lá, 200 milhões de anos. Aí, sei lá, se esse fosse um dinossauro muito mais foda que viveu muito antes, sei lá, põe 250, 300, sei lá. Agora, 2 bilhões de anos, cara. 2 bilhões de anos era tipo... Só seres unicelulares, sabe? Só bactérias, só protozoários, essas merdas, sabe? Ai, caceta, tipo, velho. Não tem condição de ter um bicho grande em 2 bilhões de anos atrás. Cara, não. Mas é a timeline aí do universo do Jasper. Ah, é verdade, universo do Jasper. É, foda-se. É, qual minuto aí que vocês estão? 10.02 na blueprint do Maressauro. Grande Maressauro. Maressauro que no original se chama Umeking. Ou é o rei de alguma coisa aí, sei lá. Ok. Nossa, cara, isso foi muito cara localizando, né? Exato. Pô, qual é o nome do bicho desse aí? Pô, acabou de aparecer ali na água. Maressauro. Não, vai, e aparece na lagoa, né, cara? Podia ter colocado um lagoa-sauro, pelo menos. Lagoa-sauro, pois é. Eu vou dar play aqui, 10 ou 2. Aqui, ó, o Igor Mairin que falou que o pirossauro existiu há 200 bilhões de anos. Olha que coisa maravilhosa. esse tá de parabéns. Universo, isso era maravilhoso. Não, 100 bilhões, foram 100 bilhões de anos, conhecido como período pirássico. O período pirássico. Ai, maravilhoso, cara. Bom, 10.02, bora lá? Vai, vamos lá. Vai. 1, 2, 3 e vai. Maressauro é uma espécie que existia há 2 bilhões de anos. 2 bilhões. O maressauro pode viver tranquilamente dentro do magma. E o Jasper perguntou em 2 bilhões. Não há nenhum ser que possa sobreviver no magma. Ele vive no magma? Mas ele veio do magma. É. Talvez tenha sido envolvido pelo magma depois do terremoto. Ainda acho que ele tem a capacidade para provocar terremotos. Que não é ele, né? É o Magaren que tá provocando os terremotos. É, mas não sabe. Tá. Jaspion, é um terremoto artificial. Então, o Satangoso está por perto. Eu ainda não entendi muito bem, assim, qual é o plano. Por enquanto, o Maressauro está em repouso na Também lagoa. Não. Assim que terminar o teste de abalo sísmico, entraremos com nossos planos. Em primeiro lugar, que plano? O Maressauro vai destruir as placas tectônicas. Vai ver o plano aí agora. Logo em seguida, acionaremos o provocador de abalo sísmico. Ele vai destruir as placas tectônicas, tipo... Magari, você não sabe o que é a placa tectônica, cara. Um grande terremoto está para acontecer. É, vai ver um terremotão. Em breve, esta região estará submersa, no fundo do mar. As rodovias, os trens bala e as estradas serão paralisados. Magari quer criar o caos, né? Como sempre. Tomará conta do Japão. Mas agora ele quer... Cara, ele quer repartir o Japão, ele estará em estado de choque. Em estado de choque. Olha, esse plano, confesso que é um plano de larga escala do Magari, finalmente. Mas não faz sentido também. Seu fim está próximo, Japão. Opa! Dá um pause aí. Seu fim está próximo. Pausamos. Pausa na menina pulando na água aí. Exatamente. Dando a barrigada aí, Dando a barrigada, né? Vamos pro nosso... Recap. Aqui, ó. Vamos lá, peraí. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 post-its. Vamos lá. Primeiro, o episódio começa com... Isso tudo que eu vou falar ocorreu em menos de 3 minutos de episódio. Duas mulheres esquiando, que a gente viu que são as capangas, né? As duas meninas lá. E aí aparece uma música. Elas estão trabalhando pro Magari, mas estão curtindo a terra, né? Dá pra ver que elas na piscina, né? Elas estão infiltradas no hotel, a gente não sabe por que ainda, né? Elas estavam lá no hotel tomando drinks e sendo observadas pelo Jasper. Enfim, mas aparece elas duas andando, esquiando, né? No esqui aquático, e do nada aparece a música de casamento. Assim, mas um corte muito abrupto, assim, né? Aí depois aparece o topo de uma igreja com uma cruz, né? Aí depois aparece um barco. Aí depois aparece, tipo, os noivos com uma cara de cu, assim. Tipo, eles estão olhando. E é maneiro que você não tem nenhum contexto. De quem nenhum foi contexto. Eles. Zero contexto. Tipo, e parece que é um casamento famoso, assim, porque tem 50 fotógrafos, assim, tá todo mundo interessado. E aí você acha que vai ter uma grande revelação sobre quem são eles, né? Porque parece que eles são super famosos, mas não, né? Aí depois... Não, zero informação pra trama, assim. Sim. Aí o fotógrafo. O importante dessa história é o Zacarias, o filho dele. Pois é, aparece o fotógrafo lá, é o filho babaca, manda, pô, pai, fotografa direito aí. Falei, caralho, que babaca, né? Aí depois as pessoas vão pra cima deles, arrancam as roupas deles. O que é mó mentira isso, porque, cara, tirar um vestido de noiva é meia hora pra tirar o vestido de noiva, cara. Então e aí arrancam, né? O dela era tipo fechado só com velcro, sabe? Tipo roupa de stripper, assim. Sim. É, tipo, ela arranca, né? Tipo o party boy do Jackass. E eu no meio da rua. Exato. Aí, tipo, arrancam e jogam os noivos na água, né? Tipo, a menina cai de barriga, assim. De barriga. Cara, deve ter doído pra cacete. Aí aparece o Satan Ghost e depois aparece o monstro, né? Uhum. Acabou o primeiro post-it, que são 40 segundos de episódio. Aí o moleque vai, tira uma foto, aí corta abruptamente pro bunker do Magaren. Ele tá dentro de um bunker de Bar da Terra, uhum, pelo que eu entendi. Ele manda um provoque um terremoto. Aí o cara gira e aí você vai esperando o quê? Que vai ter um terremoto. E não tem um terremoto, cara. É verdade, né, cara? Não, demora pra acontecer. O terremoto só vai acontecer aquela hora que o Jaspion já tá lá no hotel. Pois é, aí nisso tá o Jaspion, curiosamente, ali na mesma na redondeza, procurando um pássaro dourado. É que ele nunca viu, mas ele tem instruções específicas de como é o pássaro dourado. E aí, tipo, a Henri aparece com a caixa de gatinhos, né? Aí eles veem que a foto do menino saiu na revista, tem as pessoas agindo ali como se não houvessem monstros gigantes no mundo deles, né? Aparece o garoto com voz de fumante de 40 anos. Caraca, garoto, meu Deus. Garoto sofrendo bullying, sempre tem um garoto sofrendo bullying, sendo empurrado, assim, né, cara? Uhum. Sempre tem. E enfim, deixa eu ver. Isso aí acabou meu segundo post-it. Indo pro terceiro. O Jaspion leva o garoto pra um passeio de barco. Tipo, e não só pra um passeio de barco, mas ele fica passeando ali por onde o monstro apareceu. Exato. Então ele tá botando a vida do moleque em risco, né? Uhum. E aí, do nada, eles vão pra um bondinho. Aí, tipo, não existem mais gatinhos, né? Os gatinhos desapareceram. Não tem mais o gatinho. Eu vou ter aqui. E aí o Jaspion luta contra os monstros. Aparece o Satan Ghost, tipo, o iluminado, olhando entre a fresta do bondinho. E aí o bondinho aparece dentro de uma caverna, cara. Até agora eu entendi isso aí, mano, na moral. Aí começa uma luta, nos capangas lá, os quatro demoníacos lá aparecem. Tipo, o Jaspion não se transforma, apanha pra caramba. Aí eles voltam no bondinho pra se proteger de um jato de fogo. Aí o bondinho aparece na pedreira. Sim. O bondinho explode. E ele... explode com a da moça da bola lá. E tipo, aparece a moça da flauta. Aí começa a porradaria. Aparece o Satan Ghost olhando tudo atrás do monte. Gigantesco. Parece a criança no meio de quatro explosões gigantescas. Gigantescas, cara. E aí, do nada, corta com uma propaganda muito vergonhosa do hotel, assim, que o nome do hotel é grande, então eles tinham que fazer em três tomadas, assim. Sim. E aí, pelo que eu entendi, o fotógrafo, ele é o dono do hotel, então ele está lá tirando fotos, não sei porquê. Você vê, tá lá o Jaspion espiando as cocotas lá, que são as capangas do Magaren. E aí corta pra ele no Dylion, do nada. Cara, não tem nenhuma transição, né? Tipo... Sim. E aí ele tá falando de placas tectônicas, não sei o que, aí mostra imagens do dinossauro do chocolate Nestlé, aí tipo, e aí Henri fala que é um dinossauro que vive no magma e que tem um terremoto artificial que tá sendo provocado, e aí o corta pro Magaren falando que eles estão fazendo um teste de abalo sísmico para o Maresauro destruir as placas tectônicas. Não faz sentido, cara. O poder é destruir a placa tectônica. O que significa isso, cara? Ele vai destruir o continente inteiro? Não. Exato, não. Vai destruir o fundo do mar, ele, porra. O que significa isso, né? Vai significa nada. Tipo, o Magaren, ó, o resumo do plano do Magaren, anota aí. Ele quer fazer testes artificiais de abalo sísmico para que o Maresauro, com isso, destrua as placas tectônicas para ele colocar Tóquio em, abre aspas, estado de choque, fecha aspas, e terminamos o recap. Exato. Com 7 post-its aqui, ó. Exatamente. Cara, muita coisa aconteceu. Fiquei cansado agora, cara. É, muita coisa, nossa, cara. Muita vocação, velho. Eu não acreditei quando eu vi a chamadinha de meio do episódio, que eu falei, cara, não pode estar só na metade ainda. Cara, tá na metade ainda. Cara, aconteceu muita coisa, cara. muita coisa sem sentido, né, cara? Os caras estão batendo recorde. Sem sentido, claro, claro. O cara, gato, lembra? Teve o gato ainda no episódio, velho. Ave Maria. Ainda tem o gato? O gato sumiu. Não, tu volta. Volta nada, porque ele sumiu. Não sei. É, ela apareceu na nave, acho. Na nave ela apareceu de novo. Não, nossa, no hotel, no hotel. Não, é muita loucura. Esse episódio tá mais aleatório que o ringue de luta dentro da barriga do monstro, cara. Não, mas o... Acho que pela primeira vez o Magaren, ele tem um plano que eu disse em larga escala, de, tipo, destruir, de repente, um país inteiro, sabe? Tipo, destruir um continente, porque geralmente ele quer destruir a cidade, mas é um monstro. Ou geralmente ele, sei lá, o que ele quer fazer. Não, ele quer, sei lá, irritar as crianças. Irritar as crianças, exatamente. Tem um plano muito micro, assim. E esse é um plano muito, caraca, mega maníaco, sabe? Tipo, caceta, chama todo mundo, então, pra defender essa porra, sabe? Ai, Magaren. Zero consistente ele. Caraca, que eu cansei com esse recap, cara. Tô... E você deixou passar o tapão que o Magaren deu no capanga. Não, deixei passar o tapão que o Magaren deu, né? Que é maravilhoso. Cara, aquele tapa é maravilhoso, cara. Cara, e não tem muito sentido esse tapa, assim, né? Porque acho que não foi... Será que foi aquele, igual aquele caso do Stormtrooper que bate a cabeça no Star Wars? Pode na ser porta. Também. Porque é muito grande a máscara dele, sabe? O capacete dele pegou sem querer. É. Ai, caceta. Nossa, cara. Que tu chocado. Eu acho que é mais tipo chefe perdendo a calma e descontando no subordinado, sabe? Cara, eu acho que o figurante nem esperava que o Magaren ia dar um soco nele. Tava fora do script, cara. Eu aposto que aquilo foi improviso do Magaren, assim, tipo, foda-se, eu vou fazer isso aqui. Exato, né, cara? Maldito. Cara, muita coisa, cara. Muita coisa. Deixa eu passar rapidinho antes da gente voltar aqui no bate-papo, então. É, o Raonel disse que o Jasper é do mesmo mundo de Blade Runner. Não sei porquê. É porque. Acho que, não, eu li ali que tem gente falando que o Raonel falou que a Henri gosta de gatinhos e do cachorro porque ela é uma replicante. Então, pra quem? Faz sentido. Okay, okay. O Igor Merrick disse que as placas tectônicas são as estruturas que sustentam os continentes. Pois é. Ah, sim. Explicou aqui as placas tectônicas pra gente. Muito obrigado. Ai. O Raul disse que se o cara fosse dono do hotel, ele não ia estar tá trabalhando de peão de recepção. Pois é. Não entendi muito bem. Mas ele falou: bem-vindos ao meu hotel, sacou? É, então. Então, entendi que ele era dono também. É, o Michel Goulart fala assim: cara, a gente falou do plano do Magaren. Ele falou: cara, mas o que o Magaren vai ganhar? Vai ganhar o que com isso, né? Eu não sei, cara. Como é que isso vai contribuir pro reino dos monstros, né? Pro reino dos monstros, assim. Sei lá, eu, cara. É, enfim. Vamos rei lá. Rei do Mar, aqui, o Igor Torres disse que é Rei do Mar, o Umi King, o nome original do Maressauro. Tá bom. Agora pra ser Rei do Mar, aí virou Lagoa. Os caras tiraram Lagoa da onde também, né? Será que foi no Brasil que os caras inventaram essa de Lagoa? Não sei, cara, não sei. Enfim. Bora lá, então. Tô no 11:30. Minuto 11, segundo 30. Tô aqui já. Bora lá, então. Provavelmente essa mulher vai dar uma barrigada na área. Vamos lá. Manda ver. 1, 2, 3 e vai. Olha! Deu. Nossa, doeu, hein? A outra foi melhor. Aí são as duas, né? Capangas no Magaren. Cara, as duas tomou de boa, cara. Aqui está. Olha lá. Elas estão curtindo a terra, cara. É, agora ele é o garçom vontade, agora. Sim. Não, o cara é tudo, velho. Katsuya. Olha só o que eu falei pra vocês. Os gatinhos. Gatinho. Cuide bem deles, sim? Cara, se meu filho chega em casa, se minha filha chega em casa... Mas cara, eu acho que é a última vez que os gatinhos aparecem também. O moleque já largou ali, alguém já roubou os gatinhos. Porra essa. Oi, garoto. Você quer pra você? Ixi, gente, não fale com estranhos. Exato. Stranger Danger, né? Total. É. O que vai acontecer? Olha esse sorrisinho dele, cara. Vai se afogar? Que isso? Caraca. Do nada, o bagulho ficou muito bizarro, velho. Katsuya! Meu Deus, alguém pula! Por favor! É muito aleatório, mano. É muito doido. Outra barrigada. Outra barrigada, sim. Essa moça não me lembra, não. Ele sumiu. Katsuya, sumiu, mulher? Me espere. Me espere, Katsuya! Peraí! Caraca, não faz sentido isso! Meu Deus, o que aconteceu? Ai, curta o pirata! Cara, essa deve ser a sensação de quando você usa drogas pesadas, que você não sabe o que tá acontecendo. As coisas vão cortando, né, cara? que tudo tá acontecendo muito rápido, você não acompanha? Do papo na base, cara. Exato. Que maravilha. Tava comentando a rodada do futebol. Exato. Aí chega o Jair pra atrapalhar, pô, vacilo. Tipo, elas botaram. Elas botaram a bola na mão do garoto, o garoto se afogou. Aí elas pularam na piscina e desapareceram. Todo mundo sumiu. Aí... É. E aí o Jackson cai do nada, meu Deus. Olha isso, onde ele cai do nada, velho? Ele cai pra caralho. O cara caindo pra caralho. Eu não sei nem onde ele caiu, velho. Katsuya! É, o moleque tá aí! Caraca, é muito aleatório, velho. Katsuya! Mas o moleque morreu, né? Então tá bom. Tá sequinho também, já. A armadura do forró. Por que que elas colocaram o moleque aí? Meu Deus, mais uma vez o moleque perto de uma explosão. Cara, gostou do seu túmulo, Jaspion, cara? Magari é muito foda, cara. É boas falas, né, cara? E vocês vão morrer aí, tostadinhos. Quê? Tostadinhos? Experimente destruir a parede. Ela contém sensor laser que está programado para explodir. Sensor laser? Peraí, não tô entendendo o que está acontecendo. Esse é o túmulo do Jaspio. O Magari fez a armadilha e o Jaspio não pode sair. Por que que o moleque tá aí? Se ele tentar sair, vai explodir. E aí o moleque vai morrer, entendeu? Mas como que o moleque tá ali e a Purima não tá, o outro lá, cara, não tá? Eu não entendi, foi nada. Plantaram o moleque ali, cara. Jaspion, responda, por favor. Cara, eu não tô entendendo nada, cara. Ó, o cara voltou lá. Jaspion! Por que ele não responde, meu Deus do céu? Eu não sei, nunca aconteceu isso. E como fica, meu filho? Jaspion tem que salvá-lo já. Me dê isso aqui. Alô? Alô? Como é que ele sabe que o Jaspion tá com o filho dele? Seu filho será salvo. Não diga bobagem. Você não, não sabe. Ele não sabe. Ele queria que o Jaspion fosse atrás do filho dele. Ele bota um prato na cabeça, você viu? Sim. Não, o maluco tá aí só pra livre cômico, esse maluco. O que, cara, o dublador não colocou como alívio cômico, né? Porque o dublador tá falando correto. Sim. Não tá encontrado aí, né? Assim, não tá alinhado aí, né? Lá vem o bicho. Ah, esse bicho tá maneiro. Esse é bichão, hein? Esse é bichão. Ele é grande. Eu não tô entendendo o que, que esses lasers na parede fazem. Não, e tem uma TV isso, agora. É, então, eu não entendo essas projeções, cara. É uma loucura. Olha lá! Você viu que ele derrubou um carrinho de brinquedo com a rabo? Eu acho que é meio pra mostrar pro Jasper, ó. Você tá aí, você se fudeu e aí tá destruindo tudo lá em cima e você tá na merda aí, ó. Caraca, tipo, então... tá clipe, velho. Não, tá acabando o mundo lá em cima. Katsuya, segure firme em mim. Mal feito isso. Jaspion Jato! Jaspion Jato, cara. Eu nem lembrava disso, cara. Não, nem me lembrava disso. Cara, acho que nunca mais usou. Isso aí é puro roteirismo, cara. É, sim. Olha isso, cara, velho. Cara, ele fica azul, tipo o gato a jato do Pica-Pau. Sim. Tomou a pílula do gato a jato. Gato a jato. Katsuya! Caraca, que tá muito surreal. Eu não tô conseguindo acompanhar esse episódio, cara. Então... Esse episódio é louco, cara. Essa mãozinha, bicho. Exato. Katsuya, fuja! Mãe empurrou, moleque. Esse episódio é mais empurrou, moleque. Acho que já caiu. A sorte é boa. O maluco do six-pack pintado. Exato. Você é um dos quadridemos. Meu nome é Iki. Aí, você viu que o olho dele tá diferente agora? Da galáxia para tá maior e tá na altura certa? Agora. Olha, é verdade. Mudaram a fantasia dele aí, hein? Lá vai. Agora vai. Mudou a música, né? Mudou a música, vai. Muito de porrada. Agora é luta séria. Cara, esse six-pack desenhado tá muito escroto. É maravilhoso. Eu acho que para as cenas de ação, a máscara dele tem que estar direitinho para ele poder ver, né? É, exato. Uia! Agora tá com áudio original agora. Tá com áudio original, pois é. Muito bom. Caraca, passou a faca nas costas do maluco. Ó, desarmou o maluco. Aí o maluco faz o quê? Lança as mãos, cara. Isso é a péssima estratégia, porque ele fica sem mão. Não, mas nasce outra. Ah, a espada balançando. não nasce. Olha lá, o Jaspion joga a parada dele, o cara não tem mão pra pegar. Você me paga, Jaspion. É óbvio que você ficou na desvantagem, cara. Você jogou sua mão fora, você tava lutando com ele. Maluco burro. Jogasse uma só, pelo menos. Jogasse uma só, né, pô. Não, não é uma tática muito inteligente. Cara, agora também veio de um momento mais surreal. Olha isso. Eu falei, tá, o que, que o Jaspion vai fazer com esse tanque, né? Ele é, né? Ele vai entrar no bunker do Magaren, isso? Ah, essa miniatura é muito boa. Miniatura é maravilhosa. Cara, ele entrou no bunker do Magaren. Meu Deus do céu, ele vai atropelar todo mundo. Já viu o barulho geral ali, cara. Cara, que ele tá metralhando geral. Como assim? Geral. Caraca, ele é louco no Jaspion. Sem tempo, irmão. Foda-se, né, cara? Vou metralhar todo mundo. E largou o tanque lá e voltou pro Dylan. Foda-se. Sem tempo. Meu Deus do céu. É tipo, vou acabar com essa porra dessa festa do Magari aí. Vou lá e vou destruir tudo. E destruiu tudo, foda-se. Acabou rápido. Como que ele achou isso? Como que ele achou essa base do Magari? Não faço ideia disso. Cara, ah, esse é o menor dos problemas do episódio. Peraí, peraí. Não. Pausa. Vocês ouviram? Sim. Um monstro com voz de cachorro chorando? É meio golfinho, ou, sei lá, será que não? Ou voz de macaco também? É verdade, meu macaquinho. Não é de mico? Não, não deixa é? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar pra ver se eu pego aqui de novo. É depois porque da transformação, né? Ele tá com voz de macaco, cara. Ele tá com a voz do Jorge Curioso, que eu assisto com a minha filha. Meu Deus do céu. Nossa, é verdade! É com voz de macaco, cara. Um dinossauro. É isso, velho. Um dinossauro que vive dentro do magma está com voz de mico, cara. O Raul Neo diz que é o elo perdido entre os peixes e mamíferos. Ah, genial, cara. Eu tô no 1928. 1928 é o Jaspion. Beleza. Dentro da nave. Pera aí. Nossa, caraca, tá muito foda de acompanhar esse episódio. O episódio tá muito doido, cara. Vai lá. 1928? O pessoal tá falando aqui no chat que ele é o elo perdido entre peixes e mamíferos. Acabei de falar, tá dormindo aí, pô? É, pô, presta atenção aí, ó. Bora então. Cara, mas eu ainda tô chocado com o Jaspion, tipo, entrando com um tanque dentro de um bunker mínimo, assim, né? Tipo, por que ele não faz isso mais vezes, né? Ele ligou a metranca, né, cara? Sim, enfim. Caraca. Vamos lá então. 1, 2, 3 e vai. Total aí, macaco, é um macaco, mano. Cara. É um macaco. Quem achou isso uma boa ideia, cara? Nossa! Caraca, arrancaram o cavalo do capacete, você viu? Quase saiu o capacete do cara do Dylan. O arremesso da fantasia vazia, né? Sim. Uhum. Bem clássico. Pô, esse monstro tá maneiro, hein? É, então a cauda que deve ter um esquema de polia só pra ele. O que tá acontecendo? Meu Deus. Ele precisa da chama como fonte de energia. Mole a torre. Nossa, que viagem. Cara, isso é muito perigoso, gente. Pelo amor de Deus. Muito perigoso, cara. Agora o Zacarias vai ter a melhor fala do episódio, cara. Caraca, que maneiro isso, hein? Oh. É? Caraca, cara! Caraca, ele tá levantando, caraca! Só esse posso grito deixar, de macaco que é foda, né, cara? Preciso cumprir minha missão! Força! Você precisa vencer! Você precisa vencer, claro! Ele tá rezando, ela é um robô! O Jaspion perdeu, Annie! Não diga isso! Jaspion nunca vai perder! O gigante Dylion é invencível! O olho do Dylion falhando, que da hora, velho! Ah, muito Jaspion bom! Caraca, tá dando em pânico! Toda a energia acumulada do gigante Dylion. Ó! Oh, usou a reserva! Agora vou acabar com você! Ó, oh, puxando o volante! Força, Jaspion! Isso, vai! Dali! Mais macaco. Cara, eu tô chocado com esse grito de macaco, cara. Cortou o rabo do bicho. Eu me lembro dessa cena, cara. Me lembro. É tipo, só esse rabo é o tamanho do monstro normal, assim. Essa pancada na cabeça. Ela, Jaspion! No fígado! Vai, Jaspion, no fígado! No fígado! Eu adoro ele falando... No fígado, cara! No fígado! No fígado, cara! Tipo, oh. O cara tá indo luta de boxe, né, cara? Exato. Acerta ele no fígado, no fígado. Oh, já. É, ele tá, foi no... Sem tempo. 110% de energia. É. Maldito Jaspion. É, a galera que ficou desalojada. A gente vai ver como cada... Como cada um tem que fazer uma careta, né? E a careta da Puriba, né? E as gurias putas, porque elas perderam o baúba do hotel, né, coitado? Viva! Viva! Eu já... Eu não aguento esse final, velho. Pois é, esse final é muito bom. Que aí são eles do esqui aquático, é muito bom. Cara, Mia cada vez mais feia, né, cara? É, tipo, agora que o Ben venceu, o Ben que tá andando de esqui aquático. É, exato. Oh, mais um casamento. É, toda semana tem noivo sendo jogado na água aí. Sejam felizes. A paz reina na lagoa novamente. A paz reina na lagoa. E Magaren continuam armando suas intrigas. Contamos. Não é aquele moleque com paletó, gravata e short, né? Porra. Né? É um casamento, né, porra? Acabou o episódio. Que episódio, hein, gente? Cara, que episódio maravilhoso. Eu tô, tipo, anestesiado vendo esse episódio. É muita coisa, cara. Não consigo acompanhar. Que episódio maravilhoso, gente. Episódio 14, o perigo na Lagoa dos Noivos, cara. Ai, que puta propaganda pro hotel mesmo. Propaganda, propaganda. É, eu acho que... Aí, tipo, eu sei que a gente vem... Aí largaram de mão. Esse episódio aí largou de mão, sacou? É. Tipo, cara, encher linguiça. Vamos lá, o que acontece? Vai, ideias. Vai. Sim. Mas isso foi muito, tipo, rolou uma permuta, uma cara. Permuta aí, cara. Eu já trabalhei com TV, com muita com TV durante muito tempo, assim. O que mais tem é isso, é permuta, assim. Tipo, cara, beleza, vamos lá, vamos fazer aqui. Fazer, a gente tem uma... Tem um episódio que vai acontecer no hotel, vamos ver se a gente consegue uma permuta aí pra não pagar a locação. Sim, e tal. Exato. Mas caraca, cara, muito louco esse episódio, cara. Foi puramente isso, né, cara? Mas nossa, aconteceu muita coisa, velho. Você é louco. A porra dos gatos que aparece, some de novo. Exato. O tapa no capanga maravilhoso. Pô, ele tinha um bunker, o Magaren, pô. Será que é o mesmo bunker que já tinha aparecido antes? Lembra que ele tinha tido um outro bunker também? Não, esse é bem menor, cara. Esse é tipo uma salinha, assim. Não, já não é mais também, né? Destruiu. É a torre da lagoa, né? Pra poder fazer os efeitos verdade, de placa tectônica. Caraca. Cara, não, eu tô sem acreditar nesse episódio. O Anel tá reclamando da Henri andando de lancha, que ela deveria ser vulnerável à água. Cara, nesse episódio, esse é o menor dos problemas, assim. Eu pensei nisso, mas naquele episódio da água, ela era? Não, é que ela não pode cair na água, senão ela entra em curto-circuito e trava, e ela afunda, cara. Verdade. Então ela deve ter, tipo, resistência à água, mas não é a prova d'água. Exato, exatamente. Não, mas ela trava, ela entra em curto-circuito dentro da água. Ela não pode submergir, então, sabe? Cara, se ela cair ali, já nunca mais vai deixar ela, cara. Porque ela vai pro fundo da lagoa. Exatamente. Nossa. É que nem seu celular, assim. Você pode até usar ele na beira da praia, mas se ele mergulhar na água, fodeu. É, foi o que o Juliano falou. A Henri tem proteção IP68 contra água e poeira. Nossa, e o Maresauro com voz de macaco? Nossa. Nossa, cara. Pior que eu não tinha percebido quando eu ouvi. Depois que você falou, aí não consegui mais não ouvir. É foda. Exatamente. Não, primeiro achei que fosse a voz de um cachorro chorando, sabe? Aí, pô, por que isso... Tem uma voz de cachorro. Aí não, e depois é voz de macaco mesmo, cara. Exatamente. De mico, assim, né? Nossa senhora. E foi um episódio que o Jaspion lutou mais primariamente. Ele lutou com todo mundo, mas de repente tem uma ceninha dele com o Iki, né? Com o rapazinho das mãozinhas lá. Isso. Acho que foi a primeira vez que rolou um embate entre os dois, assim, né? Interessante. Foi, né? Que o cara, como o JP falou, né? Formal, né? Uhum. Como o JP falou, né? Ele, tipo, cara, perdi minha arma, o que eu vou fazer? Vou perder as minhas mãos. Eu vou embora, né? Na verdade, vou sair correndo, que acabou pra mim. Aí o Jaspion joga a arma dele de volta nele, e ele meio que desvia com os cotocos de mão. É idiota, cara. Ah, excelente, pessoal. Episódio 14, Perigo na Lagoa dos Noivos. Esse baita propaganda aí pra esse hotel. Grande episódio. A grande permutinha, episódio. Né? Tô aí fez a permuta, fizeram um episódio bom aí pros caras. Mas foi totalmente um episódio realmente pra encher linguiça, né? A história não mandou nada, não achou pasta, não achou dica pra nada. Foi só um plano louco do Magari. Inclusive, o Magari também não deveria estar indo atrás do Pássaro Dourado? Deveria, mas, né? Se eu posso perder aqui um tempinho e fazer uma maldade, vai valer a pena, né? Uhum. Magari quer trazer o caos. Cara, o Magari é o cara mais sem foco que eu conheço, assim. Ele é o filho mimado do Satangos. Aliás, o Satangos apareceu demais no episódio, o Satangos. Geralmente ele aparece sozinho pra levantar a galera. É. Ele tava toda hora, cara. Cara, e o Satangos atrás da montanha, pelo amor de Deus, cara. O Satangos na frestinha também, o Satangos veio demais esse episódio. Satangos na frestinha do bonde, pra mim, cara, um dos melhores frames dessa série, cara. Ai, coisa maravilhosa. Vê se Vingadores Ultimato tem isso, não tem, pô. O Thanos na frestinha. O Thanos na frestinha do bonde, não tem, cara, não tem. Ai, cacete. Então é isso, turma. Queria agradecer aí mais uma quinta-feira maravilhosa de podcast do Jaspion. O Gustavo Freitas perguntou que dia a gente vai fazer o 15... No dia que a gente fizer o 15. Não tem essa, não. Não tem essa. A gente tem que ficar ligado aí. Acompanha a gente lá no Twitter, o Bruno, o Nerdverso, o Change and Game. O Bruno é Bruno Mazei, né? É isso aí. Segue lá, que quando tem... Mas assim... A gente avisa. É no dia. A gente avisa no dia também. Então se você não tiver logado no dia, você não vai ver também. Fica ligado. Depois você pode ver, depois da gravação do YouTube, ouvir o podcast. Exatamente. Se perder, tudo bem. Se perder. Imagina esse podcast, Change, sem as imagens, a loucura que vai ser. Nossa, não dá. Eu escuto todos. Eu escuto todos que eu adoro, cara. Que é muito ruim, assim, você escutar o podcast. Sem vídeo. Sem o vídeo. Mas é tão ruim que é tão legal, assim, porque você tem que ficar imaginando. E tem uns que eu já não me lembro mais o que passou, assim, né? Nossa, cara. Sensacional. Recomendo a todos. Muito bom. Então agradeço aí o Rodrigo Lourenço, o Rafael Damasceno, o Raonel, o Igor Maierink, Juliano, o Gustavo Freitas, a galera toda vê uma turma boa ver aqui o podcast do Jaspion. Não, 35 pessoas ao mesmo tempo aí, vendo? Pico foi bom. Então é isso, galera, voltamos quando der e fiquem ligados aí com o Jaspion e etc. Vou deixar aqui pra galera o Jaspion no Forró, que é um vídeo maravilhoso, se você chegou agora e não viu no começo, vou deixar pra você. Que incrível. O Jaspion no Forró. Então até a próxima. Vale muito a pena. Falou, galera. Falou, Change. Falou, Nerd. Valeu, valeu, pessoal. Falou, turma. Valeu, tchau, tchau. Eu juro, não vou falhar. Jaspion.